Ô, Cadinho, acorda aí, meu. Porra, malandro. Porra, mano, que horas são, hein? Acorda aí, meu. Pô. Meio-dia, mano. Meio-dia, mano. Meio-dia. Porra, mano. Não, é sério, ó. É sério, truta. Sabadão, eu tava tendo um pesadelo aí, irmão. Pelo amor de Deus, ó, mano. Tô até suando, ó, cara.